Bahia da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza, está presa Lípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz a Lípia, nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mil. Ao lado dos explorados, no combate à opressão, não me importa que me matem, outros amigos virão. Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza, com Francisco Julião, forma as ligas camponesas. Na prisão de Tiradentes, depois da greve da fome, em mais de 5 masmorras, não há tortura que o tome. Fascistas da mesma igualha, ao tempo Carlos Lacerda, sabei que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista, deu 7 voltas à terra, chamaram-lhe imperialista. Diz ali que a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mim. Bahia da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza, está presa Lípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz a Lípia, nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mil.